Panorama Agrícola para 31 de janeiro de 2013, quinta-feira. A Secretaria Estadual da Agricultura apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Quinta-feira de lua cheia, 31 de janeiro de 2013, no ar, o Panorama Agrícola. Na mesa de som comigo está o Eduardo Maier e o ditado de hoje é: para ensinar é preciso aprender. Confira no programa de hoje uma dica sobre melancia. No noticiário, a mostra de sabores regionais em Joinville, amanhã e sábado. Panorama Regional tem Chicão falando sobre economia solidária e segurança alimentar. E na entrevista, mudanças climáticas, simpósio internacional aqui em Santa Catarina. Ligue 48-3665-5359 e participe do Panorama Agrícola. Uma dica que pode mudar o seu dia. A melancia é uma excelente alternativa para a sede. Coma melancia e fique saciado. 90% do peso da melancia é água. A melancia é uma hortaliça que fornece pequenas quantidades de vitaminas, além de potássio e magnésio. É hora das notícias. Mostra de sabores regionais em Joinville. Os próximos encontros da mostra acontecem amanhã e no dia 2 de fevereiro, das 10 às 8 da noite, na Casa Krieger, portal do Turismo Rural de Joinville. A mostra de sabores regionais, um encontro de exposição e degustação de produtos regionais, integra o Festival de Gastronomia de Joinville. Os produtos apresentados são variados, com destaque para cucas, bolachas, geleias, melado, conservas, cachaça e olerícolas. E o objetivo é valorizar o produtor rural e os produtores da região de Joinville. A mostra conta com a coordenação do curso de gastronomia da Univille, em parceria com a EPAGRE, Fundação 25 de Julho e a Promotur. As degustações são gratuitas e abertas à população. O anúncio do governo de redução na tarifa de energia elétrica pode chegar até 32% no caso da agricultura. A redução na conta de luz vale desde a semana passada e, no caso das residências, será de 18%. Mas o consumidor vai ter de pagar por um novo custo na conta de luz, o chamado risco hidrológico, em épocas de seca, quando a produção hidrelétrica cai e as empresas distribuidoras são obrigadas a comprar energia no mercado livre, cujos preços não são regulados. A Organização das Nações Unidas declarou o ano de 2013 como Ano Internacional da Cooperação pela Água. A ideia é aumentar a conscientização sobre os desafios da gestão, acesso, distribuição e serviços relacionados à água cada vez mais escassa. O objetivo é também chamar a atenção para questões de água e saneamento básico. 11% das pessoas no mundo não têm acesso à água potável e quase 40% não têm rede de esgoto. Por doenças relacionadas à falta de água ou de água potável, morrem por dia no mundo até 5 mil crianças. A estação meteorológica de José Boatê foi instalada pela Ipagre-Siram por meio do projeto Reconstrução dos Sistemas Produtivos da Região Abrangida pelas Chuvas em Santa Catarina, um projeto do Ministério do Desenvolvimento Agrário, MDA. Esse projeto pretende reestruturar o sistema de monitoramento climatológico nas regiões atingidas pelas fortes chuvas de novembro de 2008. A intenção é disponibilizar informações de clima e condições de tempo de forma mais rápida e mais confiável para produtores rurais e administradores locais. Nos últimos meses, o Siram instalou, por meio do MDA, estações meteorológicas e agrometeorológicas em Jaraguá do Sul, Joinville, São Bonifácio, Luiz Alves, Garuva, Antônio Carlos, Santo Amaro, Corupá, Presidente Getúlio e Massaranduba. Nos próximos meses, o projeto vai instalar equipamentos semelhantes em Major Gersino, Palhoça e Benedito Novo. Fique ligado no Panorama Regional. Economia solidária. A EPAGRE, através de seus diversos programas, principalmente da área social, trabalha a inclusão de jovens, mulheres, grupos étnicos, entre outros, promovendo, então, a rede social de confiança e solidariedade. Através de ação coletiva e de cooperação, resgatando a cidadania, valores, costumes e tradições das comunidades rurais, buscando novas oportunidades de trabalho e geração de renda, tanto na atividade agrícola, através da orientação e capacitação, apresentando alternativas de produção e consumo de alimentos tradicionais de subsistência para o autoabastecimento, visando a disponibilidade de alimentos e a segurança alimentar, refletindo, então, consequentemente, na formação da renda das famílias rurais. Tanto a IPAGRE como a economia solidária trabalham com iniciativas e projetos produtivos coletivos, com cooperativas de agricultura familiar e agroecologia, através de redes de produção, comercialização e consumo, que vão dinamizar as economias locais e garantem trabalho digno e renda às famílias envolvidas. Também promove a preservação ambiental, através da educação ambiental. Sendo assim, a IPAGRE não poderia deixar de ser parceira da economia solidária, que também atua em organização e conscientização sobre o consumo responsável, fortalecendo as relações entre campo e cidade, entre agricultores familiares e consumidores, sobre qualidade de vida e de alimentação saudável. Hamilton Weber Xavier, Chicão, IPAGRE, Região de Lages, para o programa Panorama Agrícola. Atmosfera, estudos e projetos da IPAGRE-CIRAM. Discutir questões do clima como eventos extremos e também a interação oceano-atmosfera. Esses alguns dos objetivos de três encontros da área de meteorologia que ocorrem este ano aqui em Florianópolis. São o Simpósio Internacional de Climatologia, o Encontro Sul-Americano de Meteorologia e o Encontro Sul-Brasileiro de Meteorologia. Os três eventos, com apoio da IPAGRE-CIRAM, vão ocorrer no mês de setembro, de 15 a 19 de setembro, em Florianópolis. Quem fala mais sobre esse assunto aqui no Panorama Agrícola é o meteorologista da IPAGRE-CIRAM, Clóvis Correia. Bom, esses encontros é justamente para discutir a questão científica, né, meteorológica e climatológica que está acontecendo, os eventos extremos, que é extremamente importante, e também vai ser discutido um dos pontos, né, a chamada desse simpósio de climatologia, vai ser a interação oceano-atmosfera. Isso, para nós que trabalhamos com meteorologia, trabalhamos com a parte ambiental, tá? Temos responsabilidade, a IPAGRE, de fazer previsões para o mar, para o nosso pescador e para o nosso agricultor, então se encaixa justamente inteiramente sobre esses assuntos. Porque é um encontro entre profissionais, pesquisadores, que discutirão esse assunto, meteorologia, climatologia, juntamente interagindo com a sociedade como um todo. O que é, Clóvis, essa integração oceano-atmosfera? É justamente as atividades, por exemplo, água oceânica, né, que influencia na atmosfera e vice-versa também. Por exemplo, a questão de ondas no oceano, tá, ondas que a gente está acostumado a ver na praia, etc., ele é gerado por ventos. Então, isso aí, essa interação oceano-atmosférica faz com que realmente tenhamos ondas às vezes mais expressivas sobre a região. Também, outra influência grande é dos sistemas meteorológicos, tá? Como as frentes frias e outros sistemas que possam acontecer, como o furacão Catarina, por exemplo, ele usa a água do mar para ser alimentada, quer dizer, evapora a água do mar para a atmosfera e muitas vezes forma fenômenos, ou se não forma, intensifica fenômenos que estão passando no local. Então, é extremamente importante que tenhamos conhecimento desta interação oceano-atmosfera para termos cada vez mais pesquisas desenvolvendo nessa área e também ajudando cada vez mais na previsão do tempo com que ela seja mais qualificada. Você ouviu aqui no Panorama Agrícola entrevista de Clóvis Correia, meteorologista da IPAGRE-CIRAM. A Secretaria Estadual da Agricultura apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da Epagri.